lembrar mais uma vez que o nosso evento tem o patrocínio da Sideral, H-Tour, Frisoldas, Alex Sinder, Sindicato dos Empregados no Comércio de Nova Friburgo, Good Video Locadora, Papelaria Líder e a Estácio Júnior, a empresa Júnior do nosso curso de administração. Sem mais demoras, também aqui o professor Laranjo, coordenador-geral do curso de comunicação no estado do Rio, do Centro Todo de Comunicação e Arte, presente aqui no nosso evento. E passar a bola para o Felipe e para a Priscila, que são eles que são aí os protagonistas do evento. Primeiro, agradecer a presença de todo mundo. Sei que sexta-feira realmente é complicado, né, a presença. E passar um pouco de vocês da experiência que a gente tem, de qual o funcionamento, o dia a dia de uma agência digital. Qual o papel da internet hoje dentro da comunicação? Vou tentar, de repente, um pouco convencer vocês de trabalhar com a internet, tentar trazer vocês para esse universo, demonstrar quão benéfico e quão poderoso, o quanto a gente consegue influenciar na vida das pessoas através desse trabalho. Então, vou começar, só para passar um pouco, vou começar falando um pouco sobre da agência, rapidamente. Depois a gente vai entrar nessa questão mesmo do funcionamento, do dia a dia, quais são os processos internos que uma agência digital tem. E depois, no fim, a gente vai falar um pouco também sobre as redes sociais com a Priscila. Enfim, a agência, o nome Design Tech, vamos dizer assim, foi criado há uns 9 anos. De uns 5 anos para cá, que a gente pode dizer que ela se tornou, de fato, uma agência digital, com a entrada do meu sócio, o Éder. E desde o começo, desde o princípio, a gente procurou trazer inovação, tentar se antecipar às coisas que estavam acontecendo, as coisas que estavam por vir, as coisas que estavam para acontecer, e tentar trazer isso para os nossos clientes e oferecer isso de serviço para eles. Então foi assim, por exemplo, como a gente vai falar mais adiante, mais detalhado, foi assim com o SEO, que é a questão das otimizações do mecanismo de busca, que é uma ferramenta até hoje muito forte, apesar de ter sofrido mudanças extremas na sua concepção. Até hoje ainda é algo muito forte, muito presente dentro das empresas, é um serviço que traz resultado para o cliente diretamente. Hoje a gente está localizado ali na Praça Getúlio Vargas, próximo à rodoviária. A gente conta, como vocês podem ver ali, com 15 colaboradores, que são algumas fotos lá da agência. A prioridade, quando a gente montou essa estrutura, que deve ter mais ou menos um ano que a gente ampliou a sede, era justamente trabalhar sem barreiras, para todos os departamentos da agência poderem se comunicar, poder fluir a informação, poder fluir as experiências de cada um com mais facilidade. Então é esse que a gente buscou desde o princípio e é isso que a gente tenta passar também para os nossos clientes. Enfim, aqui alguns serviços que a agência presta hoje. Que são campanhas de gestão estratégica, em consultoria de marketing digital, o SEO, como eu falei com vocês, que é um nicho que já surgiu há alguns anos, mas que continua evoluindo, se transformando e cada vez sendo mais demandados pelas empresas. Só explicando exatamente o que é. É você construir um site com determinados termos, de determinada forma, que ele consiga ser relevante para o Google, que ele consiga aparecer bem ranqueado no Google. Links patrocinados, tanto no Google quanto no Facebook, mas recentemente a gente também tá elaborando campanhas de link patrocinados, histórias patrocinadas no Facebook. E gestão estratégica e campanhas específicas para e-commerce. Então a gente também dá essa assessoria para o cliente, tanto na logística, tanto na parte tecnológica, quanto na parte offline do negócio também. Não, enfim, criação e desenvolvimento de sites, hot sites, portais, blogs, e-mail marketing, aplicativos para redes sociais, que também é um serviço que recentemente, que é uma inovação ainda, que poucas agências digitais trabalham desenvolvendo aplicativos específicos para os clientes. Então, com isso, a gente consegue personalizar, não terceirizar ou comprar de terceiro um aplicativo, mas fazer algo específico para o cliente, próprio para o cliente. Landing pages, que na verdade são páginas específicas para quem vem do Google, de link patrocinados. Você constrói uma página para poder direcionar e poder metrificar os resultados. Gerenciadores de conteúdo, que é, enfim, facilitar nessa atualização, seja para o cliente ou seja para a nossa equipe interna. E criação também de lojas virtuais. E com as mídias sociais, que é a criação de páginas, a gestão, monitoramento, produção e gestão de conteúdo e criação de texto para sites e blogs corporativos, que aí depois a Priscila vai entrar um pouco mais profundamente nessas questões. Então, como vocês puderam ver, nós somos hoje uma agência que se chama Full Service. Uma agência digital full service. A gente trabalha com todas as ferramentas de marketing digital online. Desde a criação da tecnologia, da programação do site, como na concepção e na criação de conceitos e campanhas para a internet. Um ponto também importante a gente ressaltar em relação à agência é que hoje a gente consegue atingir 2 milhões e meio de pessoas com as contas que a gente detém. Nem coloco aqui os jobs e os trabalhos que a gente realizou, mas sim das contas que a gente detém. Então, quer dizer, isso tem uma força muito grande, você influenciar todo mês 2 milhões e meio de pessoas. Então, enfim, isso é muito bacana e são um dos benefícios e as diferenças que a internet nos dá. Aqui, enfim, tem a parte de clientes, posso falar exatamente... Retorna aí. Falar um pouco o que a gente construiu, o que a gente fez de campanha para cada um deles. Por exemplo, a InterTV, a gente elaborou os portais, os em 360, aliás, o finado em 360, que há pouco tempo atrás ele veio, infelizmente, a falecer. Mas a gente também desenvolveu os sites institucionais, hot sites de campanhas específicas para as 6 afiliadas da InterTV, as 3 aqui do Rio, as 2 de Minas e a do Rio Grande do Norte. A gente desenvolveu também o portal da Câmara de Comércio do Mercosul e das Américas. O grupo Águas do Brasil é um cliente nosso já há 3 anos. Aqui, especificamente, a Design Tech ela nasceu com foco digital, ela tem esse objetivo, mas a gente tem um braço também para atender clientes offline, que é o caso das empresas do Grupo Águas do Brasil. Hoje a gente tem a conta da Águas de Nova Friburgo e estamos trabalhando há 4 meses e a gente conseguiu a conta da Águas de Niterói também. E a FAOL, que é o nosso mais recente cliente, não sei se vocês, se todos sabem, a FAOL, ela mudou de dono, né? Ela foi vendida para um grupo do Rio. E esse grupo, interessado em fazer uma comunicação mais efetiva com a sociedade, ele contratou a gente para a gente fazer... Enfim, vai ter muita novidade aí da FAOL que vocês vão ver aí nos próximos meses na rua. Não é o foco da palestra, mas se vocês tiverem também algumas perguntas sobre esse trabalho, que é um trabalho voltado para a concessão de serviço público, fiquem à vontade também para poder perguntar. Aliás, não precisa esperar o fim. De repente, se tiver alguma pergunta na hora, é só levantar a mão e fazer. Enfim, a gente desenvolveu o novo portal da prefeitura que está no ar. Foi a gente que desenvolveu também. Tem o IATEC, que é uma escola do Rio de Janeiro especializada em formação de profissionais do setor de entretenimento, áudio, vídeo, iluminação. Alguns portais de conteúdo, como a Voz da Serra, Nova Friburgo AM, a Gigalink, a Metalúrgica 3F, a Mais Um. A gente faz um trabalho muito bacana, não sei se a Priscila vai contabilizar, por exemplo. Hoje a Mais Um, a gente está batendo 17 mil pessoas curtindo a página da Mais Um. Então, quer dizer, isso para uma empresa assim, com foco local, específico em Nova Friburgo, ou talvez regional, nas cidades muito vizinhas, é muito poderoso. Se você tirar aí como uma média, vamos dizer que tenha 30 mil internautas, 30 mil usuários de internet em Nova Friburgo, é algo extremamente expressivo essa marca que a Mais Um conseguiu. E a gente tem a conta deles já praticamente desde o início. A gente praticamente que criou as redes e iniciou o trabalho com eles. Eu acho que vale ressaltar também o A Voz da Serra. Apesar de ele ter aquele formato de portal de conteúdo, acho que um dado interessante para vocês sentirem o poder da internet localmente aqui em Nova Friburgo. Acho que até para o pessoal de jornalismo também. São 140 mil visitantes diários no site da Voz da Serra. Uma média de 6 mil, 5 mil dia. Então, quer dizer, e olha que o jornal, o jornal online ele é a reprodução exata do que é o offline. Quer dizer, é algo muito, muito expressivo. O jornal Voz da Serra hoje na internet realmente é o líder incontestável de audiência na região. CW Tour Viagens é uma agência de turismo do Rio de Janeiro. O INEA, que é o Instituto Estadual do Meio Ambiente, a gente desenvolveu recentemente uma campanha que a gente elaborou, inclusive, toda a identidade visual para eles, que foi a campanha Se Liga, incentivando as pessoas a se ligarem na rede de esgoto. E da Associação Nacional de Procuradores do Banco Central e a CTelecom, que também é um grupo de empresas especializadas em telecomunicações. Então, aqui são os departamentos da agência hoje. Certo? Atirando, obviamente, os administrativos. Vamos falar dos operacionais e como eles funcionam entre si. A gente tem um atendimento, a criação, o setor de programação e de mídias sociais. Como que eles interagem? Como que é o funcionamento entre eles? Basicamente, no processo de criação de um site em específico, ele obviamente começa pelo atendimento, o atendimento vai até o cliente, ele brifa, ele conversa, ele pega os dados, faz a reunião com a criação para iniciar o layout. Passo daí a primeira parte. Enfim, gente, vou passar para vocês como funciona a Design Tech. A partir do momento que a gente elaborou a concepção, que a gente conseguiu entender quem é o público daquele site, quem que vai visitar aquele site, é classe A, classe B, classe C, classe D, é um portal de conteúdo, que tipo de produto que ele vende, todas essas perguntas a gente faz para aí sim a gente partir para esse desenvolvimento do layout. Porque como a gente tem algumas barreiras tecnológicas, que mais na frente a gente vai ver, é fundamental a gente poder entender isso. Se é um site de uma joalheria que é, enfim, que vende produtos com alto valor agregado, caríssimos, a gente não precisa se preocupar tanto com qualidade de conexão. O público deles vão ter uma internet certamente veloz, rápida. Então a gente pode, vamos dizer assim, rebuscar, trabalhar com mais efeitos dentro do site. E o contrário também é verdade. Então, a partir do momento que chegou para a criação desenvolve o layout da página principal e envia isso, a gente manda o atendimento, pega isso e vai apresentar para o cliente. Dentro com essa base da defesa, dos conceitos que foram apresentados, do porquê que cada elemento ele está ali. A gente faz um estudo profundo de usabilidade, como que aquilo vai ser mais fácil, mais simples, mais elementar para as pessoas acessarem e não se perderem, como com certeza vocês às vezes encontram sites que são extremamente confusos, difíceis de você encontrar o seu objetivo. Então, em cima disso, a gente apresenta com essa defesa para o cliente. Obviamente, nem sempre, né, o cliente gosta ou aceita aceita a nossa defesa, principalmente aqui os clientes menores, né, os clientes menores aqui de Friburgo. Após a aprovação do cliente, a gente passa para o setor de programação, que vai recortar o site, dar os movimentos, fazer as coisas acontecerem em si. E, por último, e não menos importante, deixo claro, o de mídias sociais, que é um departamento que ele atua cotidianamente com o cliente. Todos os dias a gente realiza postagens nas redes sociais, todos os dias a gente produz conteúdos para o cliente, todos os dias a gente entra na página deles para verificar as interações, se houve perguntas, se houve questionamentos, para poder ter, enfim, conseguir responder o mais rápido possível dentro dessa ferramenta, que é fundamental a velocidade de interação. E, na verdade, todos esses quatro departamentos, eles no dia a dia, um demanda o outro, um interage com o outro todo o tempo. A mídia social pede uma arte para criação, a mídia social pede um programa para programação, a criação pede um programa para programação, a programação pede para criação uma arte, porque ficou faltando em determinada funcionalidade. Então, assim, é algo muito dinâmico e muito bacana de trabalhar, justamente por isso que no início eu falei para vocês que eu gostaria de priorizar essa circulação de informação entre os profissionais da agência. Enfim, e qual é o grande barato, né? Qual é o grande barato da internet, né? Primeiro, assim, como as outras mídias, mas acho que a internet é a mais forte dentro disso, influenciar diretamente no cotidiano das pessoas, na tomada de decisão das pessoas. Então, isso realmente, assim, é algo muito bacana. Os retornos das ações, eles começam a ser perceptíveis, a ser percebidos imediatamente assim que você executa. Então, assim que você fez, de repente, uma postagem no Facebook, ou você colocou uma ação, soltou um link patrocinado, naquele exato momento as pessoas já começam a interagir, você já começa a perceber o que está acontecendo. Então, isso realmente é um diferencial da internet. Um outro é que tudo é metrificável. Tudo é métrica na internet. Você consegue medir o retorno de cada ação, matematicamente. Coisa que eu acho que acredito que nenhuma mídia consegue. Você faz um comercial de TV, é difícil você mensurar até que ponto as pessoas foram atingidas por ele. Na internet, não. Você sabe matematicamente qual foi o retorno de cada ação que você teve. Você sabe o valor investido para você ter cada acesso, para você ter cada venda dentro de um e-commerce. Então, isso é um diferencial também incrível que a internet dá. Uma outra é deixar e incentivar que o público gere conteúdo, experiências. Enfim, principalmente com o advento das redes sociais, é muito legal você influenciar, você incentivar que o seu consumidor ele publique matéria em relação a você, ele desenvolva trabalhos em relação à sua marca. Então, realmente, com o objetivo de formar os advogados de marca. Eu acho que isso é o grande barato das mídias sociais. A gente conseguir atingir isso. Enfim, eu, eu pessoalmente sou um apaixonado pela internet. Eu acho que de fato, e principalmente pelas mudanças, o quanto rápido as mudanças ocorrem, quão rápido a velocidade das coisas acontece na internet. Regras que existiam dentro da internet na comunicação online há 5 anos atrás, hoje já modificaram e já não valem de nada. Há 10 anos atrás nem se falam. Amanhã pode surgir uma coisa totalmente nova e que revolucione. Hoje o Facebook é o grande salto, né? É a grande sacada da internet. Mas ano que vem, quem sabe? Então essa incerteza, eu acho que isso que me motiva a trabalhar desde o começo com a internet. Que é como você, que é o próximo slide aí. Trabalhar com a internet é isso aí. É você Havaí 5.0, entendeu? É surfar as ondas gigantes. Porque realmente não é fácil, não. Enfim, como toda mídia, a gente também tem algumas limitações. E aí, assim, alguns riscos que já cheguei a citar anteriormente, que é justamente uma ação mal elaborada. Geralmente, depois que você postou alguma coisa, você publicou, não tem volta. Não adianta querer ir lá e excluir aquilo, entendeu? Já era, perdeu, você errou, vacilou e queimou teu filme na internet, entendeu? É simplesmente assim. O ambiente interno das empresas tem que ser favorável a essa abertura. Então, é importante você analisar o teu cliente antes de você falar para ele, chegar assim, não, vamos criar um Facebook, vamos entrar na internet. Se ele está num momento de crise, será que realmente é o momento dele abrir, vamos dizer assim, dele botar a cara a tapa? Ou ele vai restringir a comunicação dentro dos canais dele na internet? Então, isso é um ponto importante que tem que ser analisado. E também as tecnologias. A tecnologia ainda impõe algumas limitações na criação de sites ou de campanhas publicitárias. Tem uma história bem bacana, que, assim, bacana não, né? Meio triste até, que foi assim, nesse site dessa Associação dos Procuradores do Banco Central. A gente saiu daqui, foi eu e o Éder, o meu sócio, a gente foi para Brasília para poder apresentar, ia ter um coquetel de lançamento do site. Então, a gente foi até a sede do Banco Central para poder apresentar o site lá para os procuradores e tal, ia estar todo mundo lá e papapá, papapá. Aí saímos daqui de manhã e tal, pegamos um avião, vamos para lá. Aí, obviamente, eu gosto de chegar um pouco mais cedo, justamente para sentir o clima do lugar e tal, que a gente vai falar, como é que é. Ver o computador. Chegamos lá, a primeira coisa que eu me deparo era que, na época, e olha que isso ainda acontece, na época eles utilizavam o Internet Explorer 6. Eu falei, poxa, não tem outro? Aí o cara falou, não tem outro não, é isso aí. Aí eu já sabia que ia dar merda, né? Aí eu falei assim, ó, pô, abre aí então. Aí eu peguei, aí abriu. Abriu todo torto, o site cagou, todo quebrado, não sei o quê. Então, por mais que seja um problema da programação isso, mas eu como atendimento, que é a minha função, tinha que estar desperto para isso antes. Aí eu falei, e agora? Ele falou, ó, esse computador aqui não instala nada. Esse é outro problema também de empresa grande. Entendeu? O computador deles, eles não conseguem fazer nada. Tudo eles têm que abrir um chamado para a TI para poder instalar alguma coisa. Aí eu falei, não, cara, tem que instalar aí pelo menos Firefox, alguma coisa. A gente testou em todos os outros, menos nesse. Tem que achar aí, tem que achar. Aí o cara desceu, foi para lá, papapá, papapá, papapá. No fim, ele conseguiu instalar, já em cima da hora da apresentação, ele conseguiu instalar um Firefox e a gente conseguiu fazer a apresentação. Mas, quer dizer, é um risco muito grande. Isso até me lembro, fazendo um parênteses aqui rapidamente, dessa questão de empresas grandes. Tive o mesmo problema com a InterTV, entendeu? Software defasado, quer dizer, não tem como construir nada para a Internet Explorer 6. Internet Explorer 6 acabou, morreu. Tem até um site que é a Microsoft mesmo, eles criaram e fizeram o enterro também dele, que ele acabou. E também foi uma luta no processo, porque é difícil instalar qualquer coisa, os usuários normais não têm permissão. A gente fez alguns jobs para Michelin também, em parceria com uma agência. Foi o mesmo problema. Chegou lá, os caras utilizando Internet Explorer 6 e o navegador 5 e não instala nada, e aí nada funciona naquilo, enfim, o caos. Um outro fato interessante nessa apresentação até lá na PBC foi no salão do... No salão onde... Era uma sala de reuniões onde decidem o cupom, que é os juros. Os caras sentam lá, tal, o negócio todo cheio de pompa, pá, eu vi lá conferido, achou legal, tal, botei. Aí começou, teve uma galera falando antes. Aí antes falou o Siqueira, que era o procurador-geral do Banco Central. Aí o cara, assim, um coroa sagaz, falou as coisas assim lindas, maravilhosas, não sei o quê. E eu sentia que quando ele chegou antes, eu senti que tava todo mundo meio que babando o ovo dele, né? Todo mundo assim, cara, tipo assim, meio com... Sabe que o pessoal fica com aquele negócio meio com medo do cara, mas meio que admirando, não sabe o que, que vai dizer pra ele e tal. Aí eu falei, pô, esse cara aí é ele mesmo, né? Aí quando ele falou, eu falei, vou pegar uma coisa que esse cara falou pra usar quando eu for apresentar o site. Aí eu falei, beleza. Aí ele falou um negócio lá, eu falei, pô, bacana isso aqui. Aí eu anotei, nem lembro exatamente o que que era. Anotei, vou falar isso aqui que todo mundo vai me achar o máximo, né? Falar, pô, você tá o cara, né? O procurador-geral, tal. Parecia que ninguém nunca nem via ele. Aí quando eu fui apresentar o nome lá, Siqueira. Aí quando comecei a falar, apresentando o site, papapá. Aí quando eu fui falar, eu falei assim, parafraseando o Silveira. Pô, errei o nome do cara, nossa. Na hora, todo mundo começou assim, todo mundo que tava pra trás dele, que ele tava assim, mais ou menos no meio do auditório, quem tava pra frente ficou quieto, e quem tava atrás dele começou a rir muito, né? Assim, ninguém queria nem rir na frente do cara, sentia um nível. Aí ele falou, não, é Silveira. Aí eu falei, ô Silveira, desculpa aí e tal, papapá. E outra coisa tem assim, engraçada que aconteceu nesse dia, mas no fim foi bem legal. Foi que na época, o designer que construiu o site, se vocês podem até depois procurar na internet, o topo do site, assim, ele tinha uma foto do prédio, que era aquele um prédio maneiraço do Banco Central e tal. Esse prédio maneiraço do Banco Central tem em Brasília um outro prédio que é muito parecido com ele, que é o prédio do Banco do Brasil. Muito parecido, só que o do Banco Central tem um corte no meio e o do Banco do Brasil tem dois cortes, um na lateral, assim. O designer pegou e botou o do Banco do Brasil. Bom, aí qual era o problema? A princípio, não, pô, do Banco do Brasil só pegar e trocar. Só que é igual o Flamengo e Botafogo, Banco do Brasil, Banco Central. Essas coisas incríveis. Os caras, assim, tem mó rixa entre eles se odeiam. Você vê, uma coisa bobeira, né? Aí, afinal, ninguém acabou que ninguém percebeu. Só um cara, no fim, chegou, me chamou no canto e falou, olha só, o prédio que tu botou ali é do Banco do Brasil, cara. Não é do Banco Central, não. Falei, não é mole, não. Mas, no fim, enfim, todos eles adoraram, gostaram muito do site. Estão utilizando, inclusive, ele nesses 3 anos, está o mesmo até hoje. Então, como eu falei no início, por que internet? Por que trabalhar com internet? Por que vocês devem escolher trabalhar com internet e não as diversas outras opções que vocês têm aí dentro da área do universo da comunicação? Vamos ver um pouco como o mundo antes da internet. Antes de a gente entrar aqui, gostaria de falar assim, eu pensei assim, falei, poxa, e até hoje eu faço isso muito pouco para um cliente. Teve um momento no início que você tinha, quando você ia vender um site ou uma campanha, alguma coisa online para o cliente, tu tinha que sentar do lado do cara e explicar por que ele tinha que botar anunciar na internet. Falar, pô, cara, você tem que fazer na internet e tal, ficar explicando aqueles benefícios da internet todo, tal, dizendo as vantagens. Assim, hoje, não precisa. Às vezes o cara ele nem precisa porque ele precisa, mas ele tem que. Às vezes ele quer ter porque o concorrente dele tem também, então ele tem que fazer alguma coisa, ele tem que fazer alguma ação. Mas não é mais necessário esse esforço de você ficar, internet é legal, tal. Mas por que eu decidi colocar isso aqui? Porque ainda existe isso, ainda existe gente que acredita que a internet não dá resultado. Ainda existe gente em grandes agências que acham que comunicação online não dá resultado. Então, assim, eu gostaria de falar um pouco para vocês sobre isso e trazer alguns dados estatísticos para a gente dar luz a esse tema. Enfim, como que era a comunicação antes da internet? Assim, passivo. Passando. A pessoa sentava em frente a uma TV e ela assistia a comunicação, as propagandas, os comerciais. Ela passava por um outdoor. Entendeu? Olha só que legal esse, ó. Tá vendo? Tem ali 200 mil marcas, né, comunicando. Olha, puta retorno, né? Entendeu? Enfim. Olha lá, o outdoor, né? O cara tem que subir ali. Tem, né? Ainda, né? Que ainda tem, né? Não acabou ainda. O cara tem que subir ali, montar aquele troço. Aí as pessoas ficam passando ali lendo aquilo, né? Ó, legal. Dá resultado. Dá resultado também. E essa frase representa a face do mundo antigo, né? Que foi o nosso ex-ministro das comunicações que disse isso, que essa juventude tem que parar de ficar só pendurado na internet, tem que assistir mais rádio e televisão. É alguns, como alguns publicitários aí de grandes agências, eles concordam com essa frase aí, do ministro Hélio Costa, que disse isso, né? Vamos assistir mais TV. Agora o mundo online, né? O que significa? Quais são as possibilidades de integração? As possibilidades infinitas de você interagir com o teu consumidor? A internet bate a TV como mídia mais confiável nos Estados Unidos. Isso tem algum reflexo. Na Inglaterra, por exemplo, o bolo destinado à publicidade na internet já ultrapassou a TV. No Brasil, a gente já está começando esse processo. Quantidade de informação que é produzida, 483 bilhões de gigabytes. Isso equivale a 36 pilhas de livros se equilibrando até o sol. Quer dizer, é bastante coisa, é muito conteúdo, é muita gente. Alguns dados sobre a internet brasileira: são 84,5 milhões de usuários de internet no Brasil hoje. 18 bilhões de fato foi o faturamento do e-commerce em 2011. Quer dizer, é possível desprezar esses números? Uma ação online, será que não dá retorno? Né? E como isso está modificando? Né? Modificando a forma das pessoas verem as marcas. Você vê que mais de 25% dos resultados no Google, por busca das 20 maiores empresas de marca do mundo, retoma links para conteúdo gerado por usuários. Então, se você procurar Coca-Cola, não vai aparecer só os sites institucionais da Coca-Cola, notícias sobre a Coca-Cola, vai aparecer o blog que eu fiz criticando a Coca-Cola, falando que Coca-Cola faz mal, que se você jogar na pia derrete tudo e que faz a mesma coisa no teu estômago. Então, olha o poder, olha a mudança de conceito, a mudança de paradigma que a gente está vivendo hoje. É, isso aqui ilustra bem também, né? Lá está lá o sábio, lá no alto dos Andes, né? Aí o escalador foi até lá em cima e ele perguntou: pô, tu veio aqui me perguntar isso, não procurou no Google antes? Ah, tá de sacanagem, né? Tá de brincadeira. Mas enfim, obviamente, como eu disse aqui, não renega o poder da mídia offline. Não renega o poder do colosso que é a televisão hoje no Brasil. O poder que ela tem. Mas a palavra é essa, é convergência. É a gente unir, a gente somar as duas coisas, unir as duas, os dois segmentos. Enfim, passar também para vocês um pouco do que eu enxergo do mercado, passar um pouco da minha percepção sobre o mercado. Assim, nacionalmente, eu vejo, eu sinto, o mercado de comunicação como um todo, ele está crescendo, ele está evoluindo, ele está amadurecendo. O Brasil hoje conta com as maiores agências do mundo, as agências brasileiras estão se internacionalizando, estão fazendo parcerias com agências de fora e desenvolvendo campanhas cada vez mais incríveis, magníficas. Então, assim, tem muito espaço. Para você que está fazendo comunicação, tenha certeza. Se você se dedicar, você escolheu a área certa. Você vai conseguir. Regionalmente, eu também sinto, eu também sinto esse crescimento. Cada vez mais os empresários, de modo geral, eles entendem que é importante comunicar, eles entendem que é importante eles terem uma comunicação profissional, uma comunicação planejada e executada por profissionais. Então, isso também é algo até, às vezes, contra a percepção geral de que a gente costuma ver. Por mais que hoje a Design Tech ela tenha bastante clientes do Rio, foi uma estratégia que a gente tomou há alguns anos atrás, de começar a tentar manter a sede aqui em Nova Friburgo, mas tentar trazer os clientes do Rio para cá, porque a gente tem alguns diferenciais legais. Porque como a cidade aqui é menor, a gente tem bons profissionais aqui, profissionais especializados, no mesmo nível que tem lá embaixo, só que aqui a vida é mais fácil, a vida aqui é mais tranquila, a vida aqui, o deslocamento é mais fácil. Quer dizer, o pessoal que faz estágio lá com a gente, pode sair 6 horas e estar aqui 6h30, enfim, tranquilamente, o deslocamento é mais fácil, então isso gera uma série de diferenciais competitivos para a gente que está aqui em Nova Friburgo. Além disso, a gente está aqui a 2 horas dos centros mundiais, que é o Rio de Janeiro, que vai acontecer coisas sensacionais e incríveis, que vão injetar uma quantidade absurda de dinheiro lá, que é Copa do Mundo, Comperge, Porto do Açu, enfim. Tem uma série de coisas acontecendo aqui em volta de Nova Friburgo que vai beneficiar a gente, que vai respingar de certa forma aqui também. Enfim, fala um pouco sobre os clientes aqui de Friburgo, né? O que acontece? A gente tem aqui toda a gama de clientes como em qualquer cidade. A gente tem um cliente pequeno, a gente tem um cliente chato, a gente tem um cliente sem noção. Enfim, tem todas as facetas que um cliente pode ter, a gente também encontra aqui em Friburgo. É óbvio que tem algumas peculiaridades da cidade, por ser uma cidade de interior. Às vezes eles são mais relutantes em inovações, em você trazer coisas muito novas, muito progressistas. Então eles às vezes acabam que seguram um pouco, falam, poxa, não, isso aí se der errado. Não acredito, não confiam muito nessas coisas, são mais tradicionais, vamos dizer assim. Né? E as áreas de atuação e demandas por profissionais aqui em Nova Friburgo. Eu sinto uma carência em criação, designer, entendeu? E em redator, principalmente. Redator publicitário. Tem uma falta grande dentro desses profissionais aqui. Então, sim, pode ter certeza que aqui em Nova Friburgo você sendo um bom designer, um bom publicitário, tendo uma boa ideia, enfim, se dedicar mesmo, basicamente é isso. É, vai ter mercado, vai ter espaço para você aqui em Friburgo. Enfim, posso falar também aqui, em Friburgo é muito bacana, porque assim, apesar de, se você comparar com outras cidades do mesmo porte, a gente não tem as agências que tem aqui, o nível das agências que tem aqui, o trabalho que as agências de Friburgo, as maiores, desenvolvem, é o mesmo nível de Friburgo, são campanhas, coisas muito legais. Eu posso citar aqui, não sei se eles vão me permitir, mas eu vou falar mesmo assim, que eu gosto muito do trabalho, por exemplo, da Layout, eu gosto muito do trabalho da Fábrica de Ideias, eu gosto muito do trabalho da Groove. Essas três agências são realmente agências de ponta, agências que se comparam às agências lá do Rio de Janeiro. Desenvolvem um trabalho muito, muito, muito bacana, muito profissional, muito inteligente. Não, a revolução não acontece quando a sociedade adota novas ferramentas, acontece quando a sociedade adota novos comportamentos. E é isso que a gente está vivendo hoje. A gente, de fato, estamos aí num processo de revolução que talvez nem todos consigam enxergar, consigam notar, mas a gente está dentro disso. Isso está acontecendo na nossa frente. Começou e a gente está dentro desse turbilhão, desse monte de coisa acontecendo, dos comportamentos das pessoas se alterando devido a uma nova ferramenta que surgiu. E a gente tem algumas fases dessa revolução, que são já chamadas as ondas, né? A gente teve a primeira onda da internet, que foi quando surgiu os e-mails, surgiu diretórios, fóruns de conteúdo, quem é mais antigo aí, a internet lembra disso. A segunda, que são os e-commerce, mensagem instantânea, MSN, ICQ, o streaming de vídeo, os buscadores. Quando o Google surgiu com o seu mecanismo, com o seu algoritmo lá de busca, realmente foi um boom, que você conseguia digitar as coisas, ele conseguia te mostrar os resultados, coisas que antes ninguém conseguia, porque era uma bagunça infernal, você não conseguia encontrar as coisas que procuravam, e os portais. A terceira onda, ela começou a partir de 2005 e está com mais força aí a 2008, 2009, com o advento e o crescimento aí do Facebook no Brasil, que são as redes sociais. Realmente, estão revolucionando o modo como fazer comunicação, o modo como as pessoas interagem umas com as outras. E, em paralelo a isso, tem uma outra onda, que essa terceira ela ainda não se esgotou, aliás, ela está só no começo, e tem a quarta onda, que é a do mobile, que são os dispositivos móveis, que realmente, de uns 3 anos para cá também, estão invadindo. A agência, inclusive, ela já está preparada para isso. Há 1 ano atrás, a gente iniciou estudos para desenvolvimento de aplicativos específicos para dispositivos móveis, a estudo de usabilidade, de como o usuário interface, como o usuário interage com essas interfaces menores. Então, a gente já tá desenvolvendo isso também. Acredito que ano que vem, né, se os coordenadores me convocarem, né, me chamarem, aí eu posso até falar um pouco sobre isso também, que também é um tema muito legal, muito abrangente. Agora a gente vai entrar nessa terceira onda aí que está só começando, que é uma coisa incrível, que é as redes sociais, né? Algo muito, muito, muito no começo e que realmente vai revolucionar a forma como a gente se comunica entre si e como as marcas se comunicam com as pessoas. Para isso, vou chamar a Priscila, que é a nossa gerente de mídias sociais da agência. Ela vai falar um pouco para você, vai mostrar alguns cases de alguns clientes nossos. Boa noite, gente. Eu sou da casa ainda, né? Então, ainda estou me formando em jornalismo, por favor, Estácio, me libere. E já estou há 2 anos na Design Tech, comecei lá como estagiária, né? Vi a agência crescer, acompanhei o crescimento da agência e participei desse crescimento também. E, nesse tempo, eu tive muita sorte, porque as mídias sociais cresceram. Então, eu estava começando a entrar no mercado que estava expandindo. E quis acompanhar esse mercado também, de que maneira, né? Fazendo curso extra, participando de evento, lendo muitos blogs, que a informação está toda lá. Assim, você não precisa nem sair de casa, né? Eu acabei de voltar de São Paulo, mas você não precisa fazer isso, não. Você pode começar em casa mesmo, acessando blogs, seguindo os bons, né? Eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. E, então, assim, eu queria trazer para vocês um pouquinho dessa parte prática, assim, né? Do que a gente faz, né, no nosso setor de mídias sociais. Eu comecei lá sozinha, né? Era só eu para fazer as postagens de todos os nossos clientes. E, hoje em dia, nós somos 4, né? Sou eu e mais 3 estagiárias, as 3 alunas daqui, que eu fui puxando. É, a Carol está aqui, a Thaís. Aliás, acho que metade do quórum aqui é estagiário meu. Obrigada, tá, galera? Vocês estão... e o meu marido também. Então, assim, pode passar, Felipe. É, não vou falar muita besteira, não, que hoje meu chefe está aqui. É, então, assim, os desafios que a gente tem nesse setor de mídias sociais é descobrir a voz de cada marca. Né? Cada marca, ela, se ela está presente na internet, se ela está presente nas redes sociais, ela vai passar uma mensagem. Mas de que maneira ela vai passar essa mensagem? É, uma Ferragens 3F, por exemplo, ela não pode se comunicar como a Choperia Mais Um. Né? Cada marca tem a sua voz, tem a sua peculiaridade. Ela tem que atingir o público dela de uma maneira. E isso tem que ser muito bem visto, muito pensado e muito cuidado, né? Principalmente com a linguagem. É, um outro desafio é chegar ao seu público, porque o cliente ele vai chegar para você zerado, do zero. Né? E, às vezes, a marca dele é local. Né? Como muitos casos, a marca dele é local, que chega para a gente. E ele vai querer que, da noite para o dia, a marca dele tenha 10 mil pessoas curtindo. E não é assim. Né? É, você precisa elaborar maneiras de você chegar até o seu público. E esse é um grande desafio. É, antigamente, ainda era mais fácil você viralizar. Você lançar sua marca lá, produzir conteúdo bacana e, beleza, as pessoas vão te reconhecer, vão te curtir, vão compartilhar as coisas que você está falando. Tem ficado cada vez mais difícil viralizar, porque você tem cada vez mais concorrência. E o Facebook, eu vou falar principalmente Facebook aqui, porque depois eu estou combinando com a Alan e com o Marum de fazer uma oficina sobre mídias sociais, para quem tiver esse interesse, de conhecer mais a fundo esse trabalho, de conhecer as ferramentas. É, então, o Facebook está dificultando esse caminho de você viralizar. Porque ele precisa de investimento também. Ele quer que você invista em anúncio. Então, os anúncios é uma coisa também muito importante de ser trabalhada no Facebook. É, se você anuncia, você tem uma resposta muito rápida para chegar ao público. E você precisa ser relevante para esse público que você está chegando. Não adianta o cara chegar ali e falar, beleza, você mandar um bom dia para ele, ele vai te responder um bom dia. E daí? É, só isso você tem para falar para ele? Você tem que ser relevante, você tem que mostrar para ele que vale a pena, ele está curtindo a sua página, ele está recebendo o seu conteúdo. E você vai fazer isso de uma forma que você possa também levar um pouco de entretenimento, porque o cara está no Facebook, é diferente dele entrar no teu site institucional. Ele vai entrar no teu site porque ele quer comprar o seu produto, ele vai entrar no site porque ele quer saber alguma coisa sobre a sua empresa. Ele está no Facebook não é para isso. Ele está no Facebook curtindo com os amigos, mandando piadinha. Então, se você não participar dessa conversa, você vai estar excluído. Você não vai conversar com esse público. E apresentar resultados também é um grande desafio, né? Porque os resultados do Facebook... o Felipe falou muito de poder medir, né? E nas mídias sociais, de maneira geral, é um pouco mais complicado medir. Por quê? Porque você traça ali com o seu público, você mantém com o seu público um relacionamento de longo prazo. Então, ele não chegou no seu Facebook e realizou uma compra imediatamente. Mas ele está se relacionando com a sua marca. Um dia ele vai ver um produto seu que ele vai achar interessante e, a partir daí, você fidelizou. Você vai ter sempre a compra dele. Ou então não. Então, ele vai estar lá, ele vai ser um excelente advogado da sua marca, vai fazer uma compra e nunca mais. Você tem vários tipos de relacionamento que você traça com o seu cliente ali e que alguns deles são até difíceis de medir, né? Mas apresentar resultado é possível também. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês de Facebook Insights. Eu queria saber assim, quem daqui já teve contato com uma página mesmo, seja de humor, seja corporativa, quem aqui já fez uma postagem como uma página? É, pouquinha gente. Eu vou mostrar um pouquinho como é que é você ser usuário de Facebook. Todo mundo tem perfil no Facebook aqui? Quem tem perfil no Facebook? Eu vou mostrar um pouquinho. É um pouquinho diferente, não chega a ser muito diferente, não, mas é um pouquinho diferente você falar como página, tá? Do que como perfil. Pode passar, Felipe. Então, a primeira coisa que você tem que fazer então é definir uma atuação. E para definir uma atuação, eu, como jornalista, eu não tenho tanta noção de marketing assim, né? Não tive isso na faculdade. Tive aula de marketing com o professor Marum, que, aliás, foi excelente. Tive essa oportunidade, mas não entendo de marketing como um publicitário, como vocês que estão estudando publicidade. Então, o que eu faço? Eu tento me espelhar nos bons, tá? Eu tento pegar bons exemplos, estudar os melhores cases, ver o que as pessoas estão fazendo, não para imitar, mas para pegar uma inspiração mesmo. E, graças a Deus, obrigada, God, eu sou criativa, eu sou uma pessoa que tem, assim, tipo, não tenho marketing, mas eu tenho alguma noção, assim, algum feeling para a coisa. Então, eu tento usar isso na hora de traçar a estratégia dos clientes. É, aí o IATEC, por exemplo, que é um instituto lá do Rio, que dá aulas nas áreas de áudio, vídeo, iluminação, música eletrônica. E desse lado aqui tem a Honeybee, que é daqui de Friburgo, e é uma sex shop, praticamente, né? Ela vende para revendedoras, né? Ela vende produtos eróticos, né? Corselé, essas coisas. Anespinianos, sabe? Essas coisas assim, bonitas. Vibradores. E aí, Felipe... Pode ser direto. Pode ser no site, só para mostrar. Podia ser lá direto. Aí, só para mostrar para vocês, a cara que tem o IATEC, né? Ele é jovem, assim, ele tem essa carinha jovem e tal. E ele é para o pessoal que está saindo do ensino médio, que até um pessoalzinho também mais velho, que quer ser técnico de áudio, quer trabalhar profissionalmente com gravação e tal. Ele é bem conhecido, ele é bem cotado na área, sabe? E aí, para o IATEC, a gente desenvolveu, a gente tem um perfil, que é uma coisa que, sabe, não façam, sabe? A gente já tinha esse perfil e é difícil de você conseguir convencer o seu cliente a não ter um perfil. Vai falar, tem a página. Mas a gente tem a página também, a página está crescendo, a gente agora está com algumas campanhas, né? Hoje em dia a gente tem 4.500 pessoas curtindo, por um nicho que é pequeno, é bem interessante, ele é o mais curtido do segmento dele, atualmente. E aí, para o IATEC, o que a gente faz? É uma linguagem informal? Sim, de certa forma. Mas a gente tem que dosar essa informalidade, porque é uma instituição de ensino. Então, eu não posso, sei lá, falar, bom dia, galera, por favor, não sei o quê. Usar essa linguagem muito, muito básica, né? Então, assim, a gente posta sobre os parceiros, né? faz um joguinho, sempre umas imagens motivacionais que curtem, que o pessoal curte muito, né? Gosta. É importante você fazer esse tipo de postagem, porque é a partir das postagens motivacionais que ele vai ter contato com o seu conteúdo institucional, com a mensagem que você quer passar. E para a Honeybee é uma menininha, né? A Honeybee é uma moça. Que a gente identifica assim, que o pessoal que compra produtos eróticos hoje em dia, principalmente mulher, tá? Não, os caras não estão muito afim disso, não. Tipo, eles aceitam quando a namorada chega, né? Mas eles não estão comprando. Então, é a mulherada que compra. São mulheres assim, muitas vezes casadas, em um relacionamento sério, de 26 anos para cima. E elas gostam desse conteúdo frufru, gente. Elas adoram ser tratadas como menininhas. E a gente faz com a Honeybee, a gente tenta assim, ser o sexy chic, né? A gente não vai usar uma linguagem vulgar para falar de sexo, a gente vai ser mais polido e tal. A gente faz promoções, aqueles aplicativos ali todos a gente desenvolveu, do blog, a gente faz testes, né? Quem aqui já fez teste de feminino, assim, as moças? Vocês gostam de fazer teste? Então tá, façam teste da Honeybee, tá? Por favor, pode seguir. E para a Honeybee, a gente também tem um blog. Não, esse é o site da Honeybee, tá? Se aparecer alguma coisa aí, vocês não fiquem constrangidos, por favor. E esse aí é o blog, né? Você vê ali a primeira postagem, mapa do prazer feminino, sabe? A mulherada quer saber como é que eu tenho prazer, cara. E a gente leva isso para ela, ensina para ela algumas técnicas, fala sobre relacionamento, fala sobre sexo, fala sobre homens. E a gente insere nessa comunicação, a gente apresenta os produtos da Honeybee. Basicamente é isso que a gente faz. A gente tem várias editorias, cada um desses símbolozinhos representa uma editoria. A gente faz sempre essa conexão, tanto nos sites corporativos quanto nos blogs. Faz essa conexão com as redes sociais, né? Tanto com o Twitter quanto com o Facebook. Aí eu queria... Pode voltar lá para a apresentação, Felipe? Aí eu queria mostrar para vocês como é que é você postar de uma página corporativa, né? Assim que você entra nela, que você loga, essa é a minha página de humor, tá, galera? Eu criei ela dia 9, já tem quase 500 pessoas curtindo, estou muito feliz. Aí, quando você entra, você já vê essa carinha diferente dela, né? Ela tem... Lá em cima você vê todas atividade recente, né? O que, que o pessoal andou curtindo, o que, que o pessoal andou comentando. Ali as novas opções de curtir, quem acabou de chegar. Aqui tem umas dicasinhas, ali aquele menu também, para você poder se aprofundar mais na página. Aí, o Facebook, ele te dá os insights, né? Quando você tem uma página, ele te mostra de onde está vindo o seu acesso, quem são as pessoas que estão te curtindo. Se você está tendo retorno mais feminino ou masculino, nesse caso, a minha página ela é totalmente voltada para o público feminino, né? Para a mulherada que nem eu, assim, acabou de casar, tem que ir lavar cueca do marido, essas coisas. Então, você vê que o público, ó, 77% feminino. Isso aqui é o que o seu cliente vai querer saber, entendeu? Tipo, ele está atingindo o público dele. Se o público dele é feminino, a maioria das pessoas que curtem a página é mulher. Se a maioria for homem, você está fazendo alguma coisa errada na sua comunicação. E aí, pode descer um pouquinho a página, Felipe? Tem isso aqui, que é esse gráfico, que é muito interessante, que ali você vê de onde estão partindo as suas interações. Elas estão vindo, ali você vê, esse aí é o meu público, é o meu alcance viral ali. É do pessoal que está vindo para a minha página, porque eles tiveram contato com alguma coisa alguma postagem que eu criei, e, ao mesmo tempo, eu investi um dinheirinho na minha página, investi R$50 em anúncio, mas para fazer um laboratório mesmo. E aí você vê ali naquele verde mais claro, aquilo ali é o meu alcance pago. Ou seja, o meu viral está muito maior do que o meu pago, ou seja, o meu conteúdo está bom. É assim que eu meço que o meu conteúdo está bom. Então, enfim, assim, a peculiaridade que a página tem com relação ao perfil é que ela te dá essa possibilidade de você entender exatamente quem é o seu público, para quantas pessoas você está falando. Quando você lançou a postagem lá no seu perfil, você lançou e beleza, você vai saber que o seu amiguinho curtiu. Você não vai ter nenhuma outra informação. Então, por isso que a página é tão importante para as empresas, que ela vai dar essa possibilidade de retorno. Lembrando aquilo que eu falei, que medir o retorno em redes sociais ainda tem um pouco dessa dificuldade, porque é um relacionamento, né? Não é uma venda ali direta. Então, tem que prestar muita atenção com o conteúdo. Então, assim, uma exigência que a gente faz quando a gente busca uma pessoa para estagiar com a gente nessa parte de redes sociais é ter o português perfeito. Sabe, você tem que escrever de maneira impecável, porque a internet é cruel. Se você escrever uma vírgulazinha errada, você muda totalmente o entendimento da sua frase e você vai ter reclamações ali imediatamente. Você vai ter uma resposta direta do teu público. Então, precisa de um português impecável, precisa de uma interpretação de texto impecável e precisa ter criatividade para produzir esse conteúdo. Você lida com uma interação o tempo inteiro. E as redes sociais elas exigem uma resposta rápida. Você não pode esperar até amanhã para responder o seu cliente. Ele vai querer que você responda hoje. E você tem que responder hoje. Ainda que você não tenha uma resposta imediata, você vai dizer, olha, estou procurando ali, estou procurando e já te digo. E você realmente tem que voltar e dar esse feedback. Tenha os apps e as promoções, que é um recurso muito bacana para você tanto conseguir público quanto para você conseguir que o seu público interaja melhor com você. A gente tem na Design Tech uma facilidade muito legal de poder produzir os próprios aplicativos. Então, a gente faz a promoção que a gente quiser. A gente bolou, deu para fazer e vamos tocar. Agora, a gente vai sair na próxima semana com uma promoção da Mais Um. Quem quiser participar, vai ser bem bacana. E tem essa parte de saque, que, como analista social fora da empresa, é até bom você evitar servir como saque, né? Mas não tem muito jeito. Em algum momento, você vai ter que buscar uma resposta da empresa para levar para o cliente. Você vai ter que fazer essa intermediação. E, quando você está falando como empresa, você tem que vestir a camisa da empresa, você tem que correr atrás da informação que o cliente está precisando e evitar ao máximo uma crise. Porque gerenciamento de crise em redes sociais é uma coisa muito complicada. É uma coisa que também a gente faz, né? Se for o caso. Graças a Deus, a gente nunca teve uma crise. Mas, para evitar isso, você tem que ter algum feeling também de saque, de saber fazer essa... de ter um contato dentro do cliente para te dar uma resposta rápida e correr atrás dessa informação. E aí, para apresentar os resultados, tem o Facebook Insight, né, que eu mostrei para vocês. Que você chega para o cliente e fala, olha, tantas pessoas estão curtindo a sua página, mas tantas pessoas estão interagindo, tantas pessoas estão falando de você, você está alcançando um público desse tamanho. Isso é muito legal. Então, aí ficam as minhas dicas para quem quiser seguir essa parte. É, o mercado é muito cruel com os jornalistas nisso. Eles estão sempre querendo os publicitários. É uma puta falta de sacanagem. Mas a minha dica para quem quer fazer isso, siga os bons, cara. Você tem que seguir o pessoal que está trabalhando na área. Você tem que conhecer essa galera, você tem que interagir com essa galera. Quem quiser, eu estou super disposta aí para indicar a vocês, ó, segue fulano de tal, que ele, ó. Então, seguir os bons. É, não ter medo de perguntar, de, sabe? Até assim, você sabe que fulaninha é analista social, eu já fiz isso, tá? Analista social da escola. Aí você viu que a escola lançou um negócio super maneiro na página deles. Chega e pergunta, porra, como é que vocês fizeram isso? Sabe? Pode. Cara, eles vão adorar, eles adoram isso, sabe? Então, perguntar, sabe? Seguir a galera maneira, ir a evento, fazer curso, tem muita coisa legal nessa área. É, eu acabei de fazer um curso lá no Rio também, muito legal. Eu tive no São Paulo Media Week, né? No Social Media Week São Paulo, que foi super legal. Foi eu e Thaís, né? Que está aí comigo. Sei lá, eu não sei onde você está, Thaís, mas eu sei que você está me ouvindo. Oi, Thaís. E tá na cabine. Seja criativo, sabe? Você pegou uma paginazinha do supermercado lá da sua casa para administrar? É uma maneira de começar, tá? Fazer um freelazinho funciona. Seja criativo, cara. Não kiba. Vocês sabem o que é kibá, né? Não? Ai, meu Deus do céu. Que tem o Kibiloco, que é... Vocês conhecem o Kibiloco, o site de humor? Que ele tem uma má fama, né? Que ele copia conteúdo dos outros. Então, evitem fazer isso, sabe? Por mais assim, você pode ter à vontade, assim, insights, quando você vê campanhas dos outros, adaptar, super legal. Agora, não copia, sabe? Seja original. É a minha dica. E a mensagem que eu quero deixar é que a gente precisa fugir do lugar comum, cara. Vocês costumam seguir marcas aqui? Vocês têm esse costume de clicar lá no curtir? Pô, façam isso, mas... Quando vocês fizerem, façam isso de uma maneira crítica, porque o negócio está muito feio, tá? É, a gente vê, por exemplo, Guaraná Antártica, que tem uma página super bombada. Pô, Guaraná Antártica faz passa uma mensagem meio boba, sabe? É como assim, se valesse tudo para você interagir. Então, posta a mensagem ali de um gato fofinho, hein, curte. Não Guaraná Antártica, mas outras páginas fazem isso. Curte aí, galera, se vocês estão muito felizes porque chegou a sexta-feira. Então, assim, pô, vamos começar a fugir disso, sabe? Acho que tem uma galera aí que, sabe, tem um puta potencial criativo e a gente pode fazer muito melhor do que está sendo feito hoje. Sabe? É uma área que está crescendo, é uma área que ainda tem muita experimentação, tem muita gente chegando e fazendo besteira, tem muita gente chegando e fazendo coisa legal. Então, e ela está crescendo, sabe? Você vê um monte de vagas de analistas de mídias sociais nas agências, nas empresas que querem fazer isso internamente. Então, mas vamos fugir do lugar comum, tá? Vamos criar melhor aí do que essa galera está fazendo, que a gente pode. Tá? Então, fica aí o meu recado. A gente podia abrir para pergunta agora, saber se alguém quer perguntar alguma coisa para a Priscila, alguma coisa para o Felipe, alguém tem alguma dúvida com relação ao que foi apresentado? Tem uma lá em cima, você também. E aí, pessoal, beleza? Olha só, queria saber de você o que você acha assim, da liberdade que a gente tem hoje, tipo, de expressão. Porque o Facebook mesmo já está cortando várias coisas, sabe? Às vezes até perfil mesmo de pessoas eles estão bloqueando por alguns dias, sabe? Fala que tem que verificar da onde ele é, sabe? Tem que dar telefone, endereço, sabe? Que senão eles não vão, sabe, liberar de jeito nenhum. Pô, adorei você ter perguntado isso. Como é que é seu nome? Roberto. Obrigada por você ter perguntado isso, Roberto. O que acontece? O Facebook, ele é do Zuckerberg, cara. Ele não é meu, ele não é seu, ele não é de ninguém. E o cara é muito louco, tá? Ele fez as regras dele e se ele acha que você está pisando um pouquinho fora da caixinha, ele vai te bloquear. Pô, é chato, sabe? É muito chato. Eu vivo tendo problema com isso, tá? Em perfil, em página corporativa também. Ele tem os bugs, ele tem uma série de problemas, ele não imprime as coisas que você faz, sabe? Impressão é quando chega lá para as pessoas que estão lá na tua página. Às vezes ele não imprime porque ele acha que você está fazendo alguma coisa errada. E isso é um porre, cara, mas infelizmente, não tem nada que a gente possa fazer. A gente está na casa do cara e a gente tem que respeitar as regras do cara. A verdade é essa. Mas você falou de liberdade de expressão, e eu também acho muito legal isso, porque, como eu acabei de voltar de um congresso, em que eu assisti muitas palestras, eu senti muita falta de uma consciência crítica do que está sendo feita, sabe? E não acho que isso seja só no Facebook, não, mas na publicidade, de uma maneira geral. As pessoas não estão pensando antes de fazer, sabe? Aí acaba tendo uma reação negativa das pessoas. Quem acompanhou o case da Marisa, por exemplo? A Marisa, ela lançou uma campanha que está passando na TV, que é o Homenagem, que ela fala lá, obrigada, cenourinha que eu comi, obrigada, alfacezinha que eu comi, por vocês eu vou ter um verão feliz. Aí ela passa lá toda gostosona e os homens ficam olhando para a bunda dela. Tipo, as gordinhas se sentiram excluídas. Mas o que eu acho pior, tipo, tudo bem, eu sou resolvida, eu tenho meu marido ali, obrigada, Bruno, que gosta de mim do jeito que eu sou gordinha mesmo. Gente, no mundo em que tem um monte de gente, pô, se sacrificando de verdade por causa de um padrão estético, sabe? Cadê a responsabilidade de botar uma campanha dessa no ar, entendeu? Incentivando que, pô, vale tudo para você ficar gostoso no verão. Vale tudo, vale botar o dedo na garganta, vai parar de comer. Então, acho que por aí, acho que está faltando um pouco disso. E no Facebook, então, isso é muito escancarado, né? A falta de um senso crítico na hora de lançar uma campanha. Eu acho que a minha pergunta é mais para ele, que trabalha com atendimento. Você comentou que existem alguns clientes locais, né, que são cabeças duras e tudo mais. Eu queria saber se teve algum cliente que foi muito cabeça dura, muito enjoado, e como você convenceu ele, ou se você não convenceu ele. Então, você me perguntou isso, eu me lembrei de um. Daqui, obviamente, eu não vou poder citar o nome. Aí ele me pediu, falou, não, faz um projeto de comunicação online para mim e tal, papapá. Aí eu sentei, comecei a fazer, gastei um bom tempo mesmo elaborando um negócio bacana para propor a ele. Cheguei lá no dia, comecei a explicar para ele, falou, tipo, a gente pode fazer isso, pode fazer isso, pode fazer isso, a gente vai ter esse tipo de resultado se a gente tiver essa ação e tal. Ele virou para mim e falou o seguinte, não, cara, você está querendo que eu cresça muito. Falei, por que tu me chamou aqui? Aí eu falei com ele, falei, por que você me chamou aqui? Você quer fazer publicidade, você quer comunicar, você quer pra ter resultado, não é? Ele, não, mas eu já tô mais coroa e tal, não precisa disso tudo. Aí desse tipo, entendeu? Apertar a mão dele, falar, ó, tem um bom dia para você e tchau. Esses aí geralmente passam um tempo, o que eles fazem? Esses aí, assim, o motivo dele central era grana, entendeu? Por isso que ele meteu essa. Ele não quis chegar para mim e falar assim, ó, não tenho dinheiro para fazer o que você está me propondo aí. Sei lá, vamos tentar fazer alguma coisa menor e tal. Aí ele foi e inventou isso aí. Mas esses são os que sempre voltam. Por quê? Eles vão lá, contratam um serviço mais barato, de baixa qualidade, e só jogam dinheiro fora, entendeu? E depois, daqui a pouco, ele está lá ligando. Ai, não, pela, me socorre e tal. Então, assim, uma experiência desses anos aí que eu aprendi como atendimento é isso, entendeu? Eles sempre voltam. E aí, quando eles voltam, né, é outra história. Então, eu queria saber, assim, páginas como o Facebook, quando você abre para algum cliente de vocês, sempre tem alguém, algum babaca que chega, nem sempre babaca, às vezes só quer expressar a opinião mesmo, mas dá uma crítica negativa sobre um certo produto. Como é que vocês fazem para contornar isso? Porque eu já vi muitas grandes empresas que chegam e esculacham o cara todo, assim, e tal. Aí acaba piorando a situação deles. Acontece mesmo. Mas o que a gente tenta fazer, ao máximo, é dar uma resposta para ele, é tentar evangelizar ele ao contrário, entendeu? Se ele está falando mal, a gente quer que ele saia de lá falando bem. Mas nem sempre isso é possível. Então, o que a gente faz... Eu, graças a Deus, eu nunca tive esse problema. Mas o que eu faria nesse caso é tentar observar que tipo de cliente é esse. Ele realmente é um cliente ou ele é só um troll? Ele está lá porque ele realmente comprou e teve um problema ou ele só quer aparecer para os amiguinhos? Sabe? Então, assim, a prática de mercado é o quê? O cara tem um clout baixo. Clout a gente chama de... são várias métricas que a gente faz para perceber o nível de influência daquele indivíduo. Ele está falando para muita gente, ele é um influenciador. Então, vamos dar um atendimento personalizado para esse cara. Ele é um troll, ele tem um fake, ele tá ali só pra azucrinar, bloqueia o cara e que se dane. Entendeu? É isso. Boa noite, Lúcio. Eu criei um Face tem algum tempo já e até hoje eu não entendo muito como funciona. Você falou várias coisas aí que a gente... Acho que a maioria aqui não entende ainda. E o meu Face, eu sou fotógrafo e eu às vezes fico na dúvida. Eu crio um Face profissional para lidar só com o meu público, meus clientes, falando sobre fotografia, ou eu continuo com o meu Face particular, postando coisas minhas também do dia a dia, para interagir com o público, entendeu? Eu fico nessa dúvida, se eu crio um profissional ou continuo com o meu particular. Olha, aí vai depender muito do seu objetivo. Se você quer vender através do Facebook, eu aconselho você ter uma página, sim. Pois é, mas se você só quer trocar com seus amigos sobre fotografia, o perfil pessoal, ele te dá alguns ganhos que a página não tem. Por exemplo, você vai ter suas fotos expostas em algum lugar. Você pode criar um evento e convidar os seus amigos. Se você tiver uma página, não. Na página, toda interação que aparece, que surge na página, ela é totalmente... responsabilidade do usuário. Você não pode abordar ele de maneira nenhuma. Ele que tem que te curtir, ele que tem que interagir com você, você não pode mencionar ele. Então, a página dá esse bloqueio. Mas, se você está querendo vender através da página, vender o seu serviço através do Facebook, é interessante você ter uma página, porque aí você vai ter possibilidade de criar um aplicativo, colocar uma aba lá para você colocar suas fotos. Você vai poder oferecer... vai poder perceber melhor como é que esse público está reagindo com você através dos insights. E também, o que acontece? A página, ela permite que você tenha ilimitadas pessoas curtindo você. O perfil, ele tem um limite de 5 mil. Chegou aos 5 mil pessoas seguindo as suas atualizações, as pessoas vão poder acompanhar como assinantes, né? Que não é a mesma coisa. Então, é isso. Mais? Gente, mais alguma pergunta? Alguém? Eu vou levar o microfone aí. Eu queria perguntar para o Felipe, saber se é muito difícil reverter uma imagem de uma empresa que tem uma imagem negativa em Friburgo e se essa interação com a internet é muito perigoso. Então, de fato é complexo. Não sei se você está perguntando isso por causa das concessionárias. Seria isso? O que acontece? Com o trabalho que a gente realiza com concessão, com concessionárias, eles não entram na internet, por enquanto. Ainda. Ou talvez um dos motivos seja inclusive esse, a imagem negativa. Eu posso falar assim, especificamente quais são os trabalhos que a gente oferece para eles. Porque assim, é um cliente muito diferente. Porque ele não tem um produto para vender. Você não escolhe ou não pagar uma conta d'água. Você tem que pagar a conta d'água, senão eles vão lá e vão simplesmente cortar o seu serviço. E a mesma coisa hoje atualmente a FAOL. Então qual é o trabalho que a gente desenvolve para eles e o que a gente tenta comunicar para as pessoas de modo geral? É basicamente a gente tentar, fazendo uma comunicação constante com eles durante todos os dias, estando presentes nas mídias, informando o que eles estão fazendo, porque de fato eles fazem, parece que não, né? Mas eles fazem investimentos pesados, eles estruturam departamentos exclusivos para poder atendimento. Então, a gente trabalha dentro de algumas frentes. Uma delas é redução de custo, de fato. Então, a gente elabora campanhas de direcionamento para canais de atendimento. A gente elabora campanhas para evitar depredação de patrimônio, por exemplo, no caso do ônibus, de evitar quebrar o ônibus, ou no caso da água. Se você joga alguma coisa, um lixo, dentro da rede de esgoto, aquilo vai parar e gera um custo depois lá na outra ponta, porque eles têm que retirar aquilo da estação, tem que ter um caminhão para levar e tal. E a outra questão é da você minimização de crise nessa gestão da crise. Assim, a chance de acontecer uma crise é muito grande dentro desses setores. Uma crise de confiabilidade, uma crise de credibilidade. Então, a gente comunicando, quando essa crise acontece, a gente tem como, assim, tem um arcabouço melhor de ferramentas para evitar que aquilo se espalhe de fato. E também quando a crise vem, quando a crise acontece. Então, a gente trabalha nesse pilar de minimização de crises, tentando evitar que aquilo impacte. É lógico que ainda não entramos com esses clientes na internet, a gente monitora a internet para poder entender o que está sendo dito, para poder entender o que está sendo, falado sobre essas marcas. É um canal importante para a gente poder entender, mas o foco central da comunicação é essa. Obviamente, um deles é reverter a imagem, fortalecer a imagem da marca, mostrando para as pessoas que as empresas também elas têm um outro lado. Que elas estão, por exemplo, vou dar um exemplo claro para vocês. O trabalho com a FAO começou há pouco tempo. A FAO, ela nunca comunicou nada. Ninguém nunca, sei lá, ninguém acho que nunca viu um anúncio da FAO na televisão falando que eles compraram um ônibus, qualquer coisa. Nunca, isso nunca existiu. Então, isso com o tempo auxilia as pessoas terem uma imagem negativa, porque acham, pô, só cobra esse dinheiro aí, não faz nada, os ônibus estão tudo velho. Mas, na verdade, não era assim. Tem investimentos, tem um trabalho de fortalecimento dos funcionários lá dentro, tem um investimento social, e que isso não é falado. Então, a partir desse momento que a gente pegou, a gente já está estudando o cliente, fazendo um planejamento. A primeira campanha que a gente lançou, que está em andamento agora, é essa da gratuidade no mês das crianças. Quer dizer, todas as crianças podem andar de ônibus de graça em outubro, porque também esses novos diretores, eles têm uma visão diferente. É lógico, é uma empresa, é um negócio, eles estão, obviamente, como qualquer empresa, eles querem um lucro. Mas eles estão muito mais dispostos a também dar uma parte desse lucro de volta para a sociedade. E é esse o nosso papel, é a gente comunicar isso, é falar para as pessoas, olha, beleza, está aqui, mas a gente também vai investir. Vão chegar ônibus melhores, os funcionários vão trabalhar mais motivados porque foi dado o aumento que eles estavam pleiteando, mesmo sem o reajuste da tarifa. Então, assim, de fato é um desafio esse trabalho com concessionário, mas é bem bacana, bem gratificante, porque você tem a possibilidade de comunicar para muita gente. Você vê, por exemplo, o Busdor estava aí sem ônibus circulando por Friburgo, teve anúncio na InterTV, teve anúncio nas TVs locais, anúncio nosso. Então é bem legal a gente estar andando na rua aí e vendo coisa nossa, né? Então isso é bacana também. 12? Então, tipo, depois de 12 anos, se você não aprendeu ali, você se vira. Tipo, agora você vai ter que pagar, velho. Se vira aí. O que que acontece? A campanha era do Dia das Crianças, colega. Até 12 anos é criança. 13 anos não é mais que tu quer andar de graça de ônibus no Dia das Crianças. Não tem cabimento, né? É demais, tem gente, né? Eu não, velho. Mas tem gente que mora, tipo, longe, que não tem condições de pagar, sabe, R$2,50, R$3,50 por dia. Sabe? Eu até entendo o teu questionamento, entendeu? É, a gente pode até entrar aqui, discutir o preço da passagem de ônibus, se tá caro ou se tá barato. Mas enfim, eu acho que o foco central do que a gente quer passar aqui é como eles. Qual o tipo de comunicação que essas empresas podem fazer e como elas devem. E como isso deve ser feito. Agora é lógico, poxa, seria ótimo se eu pudesse chegar lá e propor para eles assim, poxa, vamos fazer aí 2 meses de ônibus de graça para todo mundo? É uma empresa, entendeu? É uma empresa, ela tem funcionário para pagar, gera. Por exemplo, um exemplo específico da FAOL, é a segunda maior empregadora de Nova Friburgo, são 1.300 famílias que dependem da FAOL, entendeu? Então, assim, às vezes nem sempre a gente olhando de fora, a gente consegue entender isso. A gente só acredita, pô, os caras cobram 2,60 e são mega milionários. Não, poxa. Eu falo para vocês, hoje, conhecendo a situação interna da empresa, me aprofundando ainda mais, não é bem assim, entendeu? Não é bem assim, por uma série de coisas específicas que depois eu posso até te explicar melhor, que às vezes a gente pega assim, compara o preço da passagem de Friburgo do Rio e fala assim, poxa, no Rio anda muito mais, tu pega um ônibus aqui, tu anda na Olaria 4 km e paga 2,60, no Rio é 2,75 e você anda para caramba. Mas tem algumas coisas específicas de Nova Friburgo que às vezes impedem isso. Por exemplo, no Rio, um ônibus sai da Penha Copacabana. Tu vai andar um tempão dentro do ônibus. Mas a rotatividade de passageiro entrando e saindo é muito grande. Então, numa viagem dessa, o ônibus ele leva 500, 1.000 pessoas, porque o cara sai da Penha, ele vai em Olaria, desce um monte de gente, sobe um monte de gente. Aí ele para em Bom Sucesso, desce um monte de gente, sobe, para no centro, desce um monte de gente. Até chegar em Copacabana, ele levou muita gente. Aqui em Friburgo, não. Todo mundo sai do teu bairro e vai para o centro. Entendeu? Então, o ônibus ele só carrega numa viagem a lotação dele. Entendeu? Então, isso é uma coisa que onera. Entendeu? Onera o custo operacional. Uma outra coisa que onera o custo operacional. Friburgo é morro. Entendeu? É morro para todo lado, tem que estar subindo o tempo todo. Enfim, estou cumprindo aqui algumas coisas que eu aprendi lá dentro. Não estou nem cumprindo o papel aqui de defensor da Falco, senão não vou sair daqui vivo, né? Não, e a gente na Design Tech, a gente tem uma mania de acreditar muito nos nossos clientes, tá? Então a gente defende até a morte, assim. Eles, às vezes estão até chatinhos com a gente, mas a gente defende eles. Vamos fazer agora o outro, a passagem do negócio? Tem mais alguém? Bom, agora a gente vai agradecer. Felipe, vamos lá, Felipe. Oi, então, a agência está com vaga em aberto tanto para emprego quanto para estágio na área de criação, entendeu? Então, quem tiver interessado pode mandar um e-mail para mim, felipe@designtech.com.br, entendeu? Pode mandar um e-mail, a gente bater um papo. A agência está sempre aberta para vocês também, se vocês quiserem ir lá conhecer, dar uma olhada na estrutura, na organização, tomar um café lá com a gente, que café sempre falta, né? Somos tocados a café. Sim, pode chegar, ficar à vontade. Tá ok? Muito obrigado a todos aí por ouvir nossas histórias aqui. Eu queria também fazer um convite. Tanto gostaria de saber, não sei se está de pé ainda a minha oficina. Então, eu vou oferecer uma oficina de redes sociais para corporações. E eu espero ter quórum, tá? Eu gostaria muito de que vocês participassem da oficina, vai ser bem bacana. E eu também quero trocar ideia com vocês, tá? Eu quero defender um pouquinho meu mercado, que eu acho ele tão interessante. E sabe aquela coisa assim, de você tem que passar para os seus amigos? Cara, todo mundo tem que saber como é que isso é legal. E então, assim, facebook.com/PriscilaFranco, Priscila com dois L's, Franco. Ou então vocês procurem lá na busca Morango ou Priscila Novaes, vocês vão me encontrar da mesma forma. Se alguém quiser me mandar um e-mail também, Priscila com dois L's @designtech.com.br, e muito obrigada.